Cheguei do trampo correndo acelerado. Na sacola, camisa de seda, par de sapato. Se ilude não, porque tá tudo mudado. O amor chegou e me tomou de assalto. Aprendi que o bom malandro para e ameniza quando encontra a mulher da sua vida. E construir família passa a ser primeiro plano. Já faz mó data que eu venho sonhando com nosso pivetinho correndo descalço. Acordar do seu lado e olhar pro passado e agradecer a Deus por ter sido generoso comigo, por ter me dado uma guerreira e um lindo filho. Essa noite vai ser inesquecível. Flores, alianças e um pedido que irá unir de vez a nossa vida. Quer saber? Escolhi você pra ser minha rainha. Você sempre minha e eu sempre seu. O amor perfeito, eu e você e Deus. Então vai, deixa eu correr, porque todos os caminhos me levam a você. Não sou mais singular, meu porto seguro é te ter. Você é o meu par, tire o meu caminho em você. O amor me mudou, transformou o cafajeste em alguém. Paixão que completou. Atrasado. E eu aqui no ponto apreensivo, preocupado. E ainda pra ajudar, começou a chover. Molhou meu terno novo, encharcou o meu buquê. Em compensação, tá milhão a quebrada. Já faz mó data que eu não colo com a rapa minha cara. Não é mais chavecar as menininhas. Hoje eu só quero uma, minha rainha. Olha só, quem tá de rolê na avenida. Meu truta 12, com duas patrícias de ômega CD. Quem te viu, quem te vê. Ô, Adriano, mó saudade de você. Com essas beca e com essas flor, cê vai aonde? Tô indo encontrar minha mina, mas perdi o bonde. Demorou, entra aí, vai, vamos notar pegada. Olha pras pati, é ouro, não é prata. Carne de primeira, filha de banqueiro. É tudo no seu nome, são gostosas e tem dinheiro. Elas gostam de nós, os favelos função. Sem essa de amor, tio, é tudo por tesão. E a vida foi feita pra nós curtir e gozar. O amanhã é de Deus, mas e se nós não acordar? E além do mais, cê nunca me deixou falando. Em quantas nós não chegou chegando. Aí, 12, não vira, cê sabe, tudo tem um preço. Eu mudei, resolvi caminhar direito. Encontrei o amor verdadeiro e puro. Pensa só no presente, não dá presente no futuro. Ô, mano, abre o olho, a vida é curta. É, uma mina de fé vale mais que mil. Aí, truta, firmeza, não quero mais te atrasar. Fica com Deus, se mudar de ideia é só ligar. Não sou mais singular, meu porto seguro é te ter. De novo, fim de semana é assim. Perdeu um, perde o outro, tá osso. Tô sem sorte, já embaçou. Deselegante é deixar esperando, meu amor. Piorou quando chegou o Vila Zumbi. Desceu dele, adivinha? A Vivi, sainha, tititi. Tomara que caia, os vagabundo passa mal. O chicote estala, abram alas pra rainha da primavera, que do meu coração já fez passarela. Amor platônico da época da escola. Só que pra mim ela nunca deu bola. Essas horas esmola demais, malandro desconfia. Mas olha só como ela tá linda. E aí, meu ébano, essas flores são pra mim? Dependendo da oferta, pode ser que sim. Nossa, seus atributos tão mó avantajado. Você gostou, pôs silicone o mês passado. É, ficou bom, né? Então, o que, que você acha da gente ir pra um lugar mais calmo pra ficar mais à vontade? Minha cara, sempre foi te dar uns catos. Só que eu não posso jogar tudo pro alto. Um lindo amor e um longo relacionamento. Hoje vou pedir minha mina em casamento. Então, vamos fazer a despedida de solteiro. Ah, meu pô, fala assim. Eu prometo que eu faço tudo o que você quiser. Ai, ai, ai, pô, é golpe baixo, hein? Vai, pega o celular, dá um perdido nela, vai me deixar falando? Será que eu ligo? Ai, ai, ai. Liga, vai. Alô? Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Você já tá chegando? É, na verdade... Ah, o quê? Vai me dizer que você vai ficar até mais tarde no trabalho de novo. Ai, não acredito. Fazer o quê, né, amor? Eu entendo. É, bom, na verdade... Eu só liguei pra dizer que te amo e pedi o busão.